Imagine se cada casa no semiárido pudesse produzir sua própria energia elétrica. Energia para bombear água, beneficiar alimentos e ainda reduzir a conta de luz. Parece distante? Pois essa ideia começa a sair do papel agora. A Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA e a Fundação Banco do Brasil lançaram o programa 1 milhão de tetos solares. A iniciativa foi apresentada durante a 17ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, na cidade de Remígio, na Paraíba. Com investimento de quase 9 milhões de reais, o programa vai implantar escolas-fábricas para produzir painéis solares dentro das próprias comunidades do semiárido. A proposta nasce de um debate importante que vem crescendo na região. Nos últimos anos, grandes empreendimentos de energia renovável chegaram ao semiárido prometendo desenvolvimento, mas muitas comunidades têm denunciado impactos sociais e ambientais provocados por esses projetos. Quem explica isso é Cícero Félix, da Coordenação Nacional da ASA. O programa Milhão de Tetos Solares nasce a partir da necessidade dos povos do semiárido. E quem mais tem chamado a atenção para essa necessidade são as mulheres. Como lembra Rejane Silva, da Coordenação Executiva da ASA. Então, o que a gente quer é descentralizar e também garantir que as famílias do semiárido tenham energia, possam produzir a sua própria energia e uma energia de qualidade, né? E dessa forma também elas têm mais energia para a produção de alimentos, seja para beneficiar, seja para aumentar a sua produção, mas a gente quer que seja uma energia democratizada, né? O programa 1 milhão de tetos solares surge justamente como uma alternativa. Em vez de concentrar a geração de energia nas mãos de grandes empresas, a ideia é produzir energia de forma descentralizada nas próprias comunidades. Na primeira fase, o projeto vai acontecer em 4 estados: Paraíba, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais. Ao todo, 400 famílias rurais serão beneficiadas. No Piauí, o programa será implementado com apoio da Caritas Francesa e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Além da instalação dos sistemas solares, o programa também vai investir na formação de jovens das comunidades. 60 jovens participarão de um curso gratuito de eletricista e parte deles seguirá para a formação prática nas escolas fábricas, onde irão produzir os próprios painéis solares. Quem fala sobre isso é o Giovanni Xenofonte, coordenador do programa 1 milhão de tetos solares. A partir dessas escolas, sejam produzidos todos as capacidades, os conhecimentos necessários para instalar os painéis junto às famílias agricultoras e bem como também fazer toda essa manutenção. Essas placas poderão gerar energia para atividades importantes do dia a dia no campo, como o bombeamento de água e o beneficiamento da produção agrícola. Outra possibilidade é que o excedente da energia gerado pelas famílias seja comercializado, criando uma nova fonte de renda para quem vive no semiárido. Cada família poderá receber entre 4 e 6 painéis solares, capazes de produzir energia suficiente para abastecer as casas e contribuir com a rede elétrica. A proposta reforça uma ideia que já é conhecida por quem vive no semiárido. Quando as soluções nascem das próprias comunidades, elas respeitam o território, fortalecem a autonomia das famílias e geram desenvolvimento de verdade. Energia do sol existe de sobra na região. A pergunta agora é: quem vai se beneficiar dela? Esse é o debate que o programa 1 milhão de tetos solares coloca na mesa. Produzir energia renovável, sim, mas com participação das comunidades e com justiça para quem vive no semiárido. O programa 1 milhão de tetos solares é realizado pela Articulação Semiárido Brasileiro, com apoio da Fundação Banco do Brasil, Caritas Francesa e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Confira mais informações sobre o programa 1 milhão de tetos solares em asobrasil.org.br e nas nossas redes sociais, @articulaçãosemiárido.